43, 507, 94. Radio è onda 3690. Diagonal 0, é um 963, decolado da Cisco. Azael para o 360963. Position, channel 6211. Bruno 865, passa 1500 na Arbor, Elefa. Bruno 865.